Samba banda, unindo a guitarra. Tiago na viola. Portal do La Rocha. Antes de ter seu nome no telefone, mas o dedo trava na tecla vez. Não sei se desligo ou fico distante, ou se ligo e mato logo essa sede. E se eu te ligar, você não atender? E se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai e atende, por favor. Tá chamando, vai, eu só quero seu alô. Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou, caiu. É isso que eu sou pra sua vida. Chamadas não atendidas e todas as lembranças já vividas e foram esquecidas. Chamou, chamou, até dar ocupar. E você apaixonada e do outro lado. Chamou, chamou, até dar ocupar. E você apaixonada e do outro lado. Sucesso. Isso aí, Italo França, ao vivo pra você. Tá chamando, vai e atende, por favor. Tá chamando, vai, eu só quero seu alô. Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou, não caiu. Isso que eu sou pra sua vida. Chamadas não atendidas e todas as lembranças já vividas foram esquecidas. Não chamou, até dar o culpado. E você apaixonada e do outro lado. Não chamou, até dar o culpado. E você apaixonada e do outro lado. Se abra a viola, Italo França. Sucesso.